131170, boa noite, acione identificação, chegada à área autorizada. Esse é para o nível de voo 050, altímetro 0095. Autorizado 050, pode voar, tá? Autorizado. Autorizado, tá? Isso. Five to zero, good night, clock identification, clear the mat arrival, fly to mat position, and descend to flight level 060, connect 0015. Plantão 3170, voo direto Duna, desce para 2010, altímetro no 015, autorizado assinado procedimento IELTS repista no 0, chame estabilizado, considere as instruções na chegada. Direto Duna, 2010, vai reportar estabilizado, 3170. Plantão 5520, flight to stop position, and descend to flight level 050. Thank you. 3520 after Itabi position, descend to 3000 feet, QNH 015. May I keep this seat right next to zone intersection? Confirm you are indicated the speed now. 250 knots. Turn 3520, please regard the restrictions on Itabi position. Speed at your discretion, descend to 2000 feet, QNH 1015. At discretion, 2000 feet, QNH 1015, and 3170, contato final, chame torre frequência 18995. 1895, boa noite, obrigado, até amanhã. É. Turn 3520, descend to 2000 feet, QNH 1015, clear the final approach procedure, ILS Hay, runway 10, call established. Call established, turn 3520. Boa noite, 3170. Boa noite, 3170. 3170, no solo 23, livra direito na 219. Direita no 219, boa noite. Final approach procedure and reduce it to reduce speed, call tower 118 decimal 905. Reduce speed tower 18905 and 3520, thank you. 3170, livro. 3170, autorizado, Alfa Juliet, posição 01, parte 1. Alfa Juliet, posição 01, boa noite. Visual runway 10. 3520, it's clear to land runway 10, wind 120 degrees, 06 knots. Clear to land runway 10, 3520. Solo. 3520 ground at 27. Turn your right and contact ground 121 decimal 1. Approved the test by Alpha Juliet, gate 03, Manable. Alpha Juliet, gate number 3, 2, 3, 5, 2.